aqui, seu brabo dos velhos, pai. Acabou a água. Toma, toma. Água, toma banho de leite. Paredão, André CD. Esse é o brabo dos velhos. A safada da vizinha rebola sem caô. Pediu pra tomar banho e viu que a água acabou. Bagulho doido, ela sentando no cacete. Tu pediu banho de água, vou te dar banho de leite. Oi, acabou a água, toma banho de leite. Oi, acabou a água, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Eu te divaro. Oi, acabou a água, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. E te divara. O brabo dos médios, DJ Bonecão. Solta o beat. Toma banho, toma banho, toma banho de leite. Toma banho, toma banho, toma banho de leite. A safada da vizinha rebola sem caô. Pediu pra tomar banho e viu que a água acabou. Bagulho doido, ela sentando no cacete. Tu pediu banho de água, vou te dar banho de leite. Tu pediu banho de água, vou te dar banho de leite. Oi, acabou a água, toma banho de leite. Oi, acabou a água, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. E te divaro. Oi, acabou a água, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite e te divara. Deita uma leite de vara, vem a beber. E aí, André Cedês, o moral de Ibicoara. André Cedês, o moral de Ibicoara. Toma banho de leite. Esse é o brabo dos médicos.